Periferia pede paz. Periferia pede paz. Periferia pede luz. Periferia pede luz. Pede paz. Paz. Harmonia entre os irmãos. Se que você também quer. Pense agora no futuro. Pense agora no futuro. Nos irmãos que já perdeu. Nos irmãos que já perdeu. Foi pro céu. Foi. Então ora a Deus, irmão. Ora a Deus, irmão. Pra viver tem que ter fé. Que daste um, dois, um. E pede paz. Tiros, tiros. Na noite não quero ouvir. Senhor é nosso Pai. Salve minha quebrada. Chega de limpar manchado de sangue nas calçadas. Que minha raiva não seja mais manchete policial em um jornal barato de quinta categoria, dizendo que a guerra das ruas fez mais uma vítima. Estou armado com a mente, esperando qualquer reação. Entende? Munição não vai faltar. Se quiser treta, vai ter treta. Eu vou correr o risco. Ninguém vai acender vela no dia de finado, muito menos olhar para aquele caixão lacrado. Queria mais presente nos lugares mais tristes, pra que um moleque de 10 anos não fosse alvo do crime. E aí, neguinho? Se dependesse de mim, a rapaziada ia sair daqui numa boa, sem ter treta nenhuma, pode crer. É, pode crer. Se dependesse de mim, não haveria sangue derramado nas periferias. Cada barraco, cada boteco que vejo, me lembro da injustiça. Eu não queria um senhor com as mãos calejadas, sumindo na neblina. Ou a garrafa debaixo dos braços, desmaiado no meio da esquina. Sem chacinas, nem me lembrar dos fatos daquela mãe que implora. Sem fita amarela, nem gritaria, nem multidão chorando em minha volta. É por isso que preciso fazer correria em plena luz do dia. E o Senhor todo poderoso nos guia e abençoe a toda periferia. Periferia pede paz. Pede paz, pede paz, pede paz. Pode crer. Periferia pede luz. Rapaziada, curtindo. Pede paz. Todo mundo com nós. Harmonia entre os irmãos. Perdão. Deus, irmão, então, pra viver tem que ter fé. Muita fé, muita fé, muita fé, muita fé. Transforma em verso toda dor que o povo pobre sente. Mesmo com tanta angústia, eu vou lutar pela paz presente. Que os deficientes vivam com respeito e dignidade, como qualquer outro ser humano sem desigualdade. Que o idoso pobre não seja jogado em um asilo sujo, sendo cuidado por espancamentos absurdos. Que os homens de poder deixem de ambição, dólares no exterior, enquanto crianças e pessoas morrem de fome e dor. Que Deus nunca deixe de olhar para o povo sofrido noite e dia. 99% são honestas e necessitam de paz e alegria.